Salvador, o Vitor Bravo Golf. Vitor Bravo Golf, prossiga. Está no gate 11, para reporte por 10. Autorizado, chame, reporte no término, Vitor Bravo Golf. finalizado o reboque, reboque do seu Bravo Golf do 10. Para 2 no pé na chegada mar, altímetro 1093. Autorizado do ano, autorizado a final do procedimento LFXO e reporte estabilizado. Mirador, voo 1896, já visual, qual o número? 1918, décimo meia dúzia. 18,6, obrigado. Salvador, voo 1896, ILS 63, estão no zero, visual. Voo 1896, confirmando já baixado travado? Baixado travado. Gente, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 08 nós, voo 1-8-1-6. Entendeu, livre pouso, 1-0, voo 1-8-1-6. No 8 no meio, solo 1-0, libere a direita via Foxtrot, prossegue o táxi via Alfa Juliette, posição meia dúzia, parte principal, na minha escuta até o corte. Gente, Alfa Juliette, parte principal, na sua escuta, é, confirmando o box 06, né? Afirmativo. Gente, vou 1-8 no meio.